tocando modão, de copo na mão, sentado na mesa da desilusão. Tocando modão, de copo na mão, um pensamento nela, coração magoado. Já fiquei sabendo que ela tá de amor novo. Te desejo toda sorte, só que agora não quero amar de novo, não. Não quero amar de novo, não. Fiz de tudo pra que a gente desse certo, mas o seu duro não era mais aquela. Ninguém me apaixonei e que eu me entreguei. Ainda gosto dela, isso é fato. Às vezes o coração fala mais alto. Mas o melhor pra nós dois é me deixar aqui. Tocando modão, de copo na mão, sentado na mesa da desilusão. Tocando modão, de copo na mão, um pensamento nela, coração magoado. Tocando modão, de copo na mão, sentado na mesa da desilusão. Tocando modão, de copo na mão, um pensamento nela, coração magoado. Portal do Arrocha. Quem bebe não é ninguém, não. Quem bebe é nós. É o da Aventura. Pra tocar no boteco. Ainda gosto dela, isso é fato. Às vezes o coração fala mais alto. Mas o melhor pra nós dois é me deixar aqui. Tocando modão, de copo na mão, sentado na mesa da desilusão. Tocando modão, de copo na mão, um pensamento nela, coração magoado. Tocando modão, de copo na mão, sentado na mesa da desilusão. Tocando modão, de copo na mão, um pensamento nela, coração magoado.